do pé furado de bala na porta de um bar. Sem forças pra me levantar, sem forças pra falar, gritaria. Gente correndo pra lá e pra cá, era pouco tempo, tomava uma cerveja. Veja. Em pé ao lado do balcão, trocando ideia calmamente, irmão. De repente um cara irado entra apressado, olhando pra trás e pros lados. Do meu lado não tinha nenhum chegado. O cara já tinha sacado da arma e pra mim apontado, não viu o tambor rodar. O elemento com os olhos vidrados, rangia os dentes. A arma era de pente jogada no automático, vários disparos. E eu, o único acertado, vítima. Vítima! Do ódio daquele cara que por algum motivo estava revoltado. É assim mesmo, o sistema transforma um homem pacato num homem injuriado. Último suspiro partia pro outro lado. Será que era ghost do outro lado da vida? Sei lá, não duvida. Várias vozes misturadas dizia, esse aí já era eu. Apenas com 23 anos de vida, vida fodida sem alternativa. Meus familiares choravam sem acreditar como eu. Daquela forma fui me acabar na porta de um bar. Eu já desesperado gritava, gesticulava, mas ninguém podia me ver, me ouvir. Quando alguém com um lençol veio meu corpo cobrir. Experiência estranha, parecia que estava levitando, estranho. Será que era um pesadelo, um sonho? Isso que tá acontecendo não pode ser real. Minha mãe falava que eu só morreria quando rompesse o cordão umbilical. Isso é mal fatal. Viatura na área, luzes acesas, vermelhas e azuis, fita amarela, fone cercando pra que ninguém mexesse no lugar. Até a perícia chegar, eu ouvi as vozes que vinha do rádio amador do Camburão. Quando olhei pro lado, eu vi o Rabecão. Dois caras esquisitos, de máscara e luva na mão. Tiraram o lençol, despiram o corpo e começaram a contar as perfurações. Era perícia, me colocaram numa gaveta, tipo caixão, e me jogaram no Rabecão. Viver de treta errada é mal, pode crer. Aqui não tem meio termo, é ser ou não ser. Se liga na fita, bandido, pra você não morrer. Pra você não morrer. Viver de treta errada é mal, pode crer. Aqui não tem meio termo, é ser ou não ser. Se liga na fita, bandido, pra você não morrer. Pra você não morrer. Aonde me encontrava, achava estranho, era a pessoa gesticulando. Me lembrava de vários enterros de chegado, aliados que presenciei. Sempre no final do sepultamento se dizia, descanse em paz. Uma cruz e nela escrita aqui jaz, fulano de tal. Nada daquilo pra mim era normal. Abri o sorriso quando vi vários chegados das antigas. As quebradas me parecia conhecida. Ceilândia, Taguatinga, Planaltina. Custava acreditar que eu tinha falecido. As pessoas que conviviam comigo na terra tinha desaparecido. Tanto eu via chegado como inimigos. Alguém chegou calmamente perto de mim, confirmando que eu tinha morrido, falou que minha missão na terra eu não tinha cumprido. Me encabula, irmão, será que tinha que voltar pra terra e ocupar aquele corpo em decomposição? Com um sorriso leviano começou a dizer que a verdade seja dita, a morte não é o fim. Que a verdade seja dita, a morte não é o fim. E se um começo de uma nova vida, como na terra aprendi a não confiar em ninguém. Não ia confiar naquele cara esquisito também. Estava errado, pô, o cara era um anjo do Senhor. Não posso te obrigar a nada, ei, a nada me obrigou, virou as costas, foi embora. Eu, que era personagem desta guerra, alguém me chamou. Espera! Um bicho maldito que por um bom tempo me dominou. Drogas, armas, cachaça, assalto, a mão armada, latrocínio, homicídio. E eu, decidido a seguir a voz que me chamou, fazer dele amigo. Caminhei com ele, passei por lugares tenebrosos e via sempre caminhos estreitos e espaçoso. Abismo de lado a lado, perigoso. Até que a porta se abriu, me espantei com o que vi. Eu, cara esquisito, sorriu. Quis recuar tarde demais, não tinha tempo pra voltar. Inacreditável, homens, mulheres acorrentados, forçados a trabalhar. Clamei por Deus, mas ele não podia me ajudar. Cometi vários crimes na terra, agora teria que pagar. Fui também acorrentado, pisoteado, espancado, forçado a trabalhar. São dois deuses, terá que amar a um e odiar ao outro. Tudo se ardia e chama, via muito deitado na lama, espio na cama, ranger de dentes, angústia e dor. Assim é um retrato do lugar onde estou. Enquanto é tempo, pare e pensa, peça redenção. Aqui é igual planeta Terra e o rei é o cão. Se Deus quisesse te forçar a fazer o bem, resolveria os problemas teus. Mas essas não são as leis do reino de Deus. Me desculpe se peguei pesado, se fui direto nesse recado. É papo 10, é papo de irmão. Te apegue a Jesus, viva a paz, esqueça da guerra. Te falo isso porque sei.